que falam de mim, sei que zombam de mim. Oh Deus, como sou infeliz. Vivo à margem da vida, sem amparo, guarida. Oh Deus, como sou infeliz. Já tive amores, tive carinhos, já tive sonhos, e os desamores levaram minha alma por caminhos tristonhos. Hoje sou folha morta que a corrente transporta. Oh Deus, como sou infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas para matar minhas penas. Oh Deus, como sou infeliz. Infeliz, infeliz. Eu queria um minuto apenas para matar minhas penas. Oh Deus, como sou infeliz.